Filme em preto e branco. Cinedistre Limitada apresenta Mazzaropi em O Noivo da Girafa. Com Glauci Rocha, Selene Costa, Francisco Dantas, Manuel Vieira, Roberto Duval, Palmeirim Silva. E mais, Arnaldo Montel, Joyce de Oliveira, Armando Nascimento, Pachequinho, Iara, Valdir Maia, Carlos Duval, Ferreira Leite, Benito Rodrigues, Walter Moreno e a menina Vera Lúcia. Argumento cinematográfico de Vitor Lima, baseado em uma história de Araldo Morgantini. Qualquer semelhança com fatos reais ou pessoas é mera coincidência. Fotografia, Hélio Barroso Neto. Som, Marcelo Barbosa. Assistente de produção, João Macedo. Assistente de direção, Oscar Nelson. Assistente de câmera, Hélio Costa. Assistente de som, Paulo Roberto. Corte, Hélio Barroso Neto. Maquilagem, Eric Rispec. Eletricista, Oswaldo Alves. Números musicais, Cabra Chico, de José Luiz. Vivaldo Medeiros e Juca, A Saudade Ficou. Versos, de Alípio Ramos. Chuva Bendita, de Elpídio Santos Conde. Fundo musical, de Radamés Nhatali. Filmado no estúdio cinematográfico da TV Rio. Regravação e mixagem no estúdio da Vera Cruz, São Paulo. Laboratório Rex Filme S.A., São Paulo. Produtor, Oswaldo Massani. Produtores associados, Alípio Ramos e Eurides Ramos. Diretor-geral da produção, Alípio Ramos. Direção, de Vitor Lima. Cenas de um zoológico. O Jardim Zoológico do Rio de Janeiro é um dos mais belos e completos da América do Sul. Nele se acham representados os animais de quase todas as partes do mundo. Podemos apreciar, por exemplo, os elefantes. O camelo dos desertos africanos. Foco num homem com chapéu de palha e bigode. Espere, ainda não é você. Intrigado, o homem olha para os lados. Ah, agora sim. Aqui estão os ursos himalaios. Os dois ursos pretos caminham pelo cercado. Os hipopótamos, com o filhote, o Quindim. Um tigre anda na jaula. O temível tigre de Bengala. Em outra jaula, um leão e uma leoa. O leão, o rei dos animais. Foco no homem. O chimpanzé. Esperem, ainda não é esse aí. Macacos na jaula. Ah, aqui estão os chimpanzés. Eles comem pães. As zebras, com seus clássicos pijamas listrados. O homem trabalha na terra com um ancinho. E afinal, até mesmo este aqui, Homo sapiens, no momento ainda não está enjaulado. Atende pelo nome de Aparício Boa Morte. E embora não pareça, é o herói desta história, juntamente com a pleugmática e elegante Dona Girafa. Aparício estende o braço e a girafa se aproxima. Ele a acaricia. Você que é feliz, hein? Muita comida, boa casa, sossegada. E eu dando um duro danado e com a barriga vazia. Mais vazia do que cabeça de político. Dois funcionários puxam uma mini carroça. Olha ele lá. Observam um Aparício. Ué, ele está conversando com a girafa? E parece que se entendem. Mas eu vou acabar com a folga dele. Noivo da girafa! Noivo da girafa! Vem cá. Aparício olha a girafa. Como há pouco, hein? Cuidado com a sua azia. Deixa o ancinho encostado na cerca e caminha até os funcionários. Os três usam macacões como uniforme. Temos uns trabalhinhos para você. Já estou trabalhando aqui com a girafa. Não interessa, deixa o que está fazendo. A girafa não vai morrer de saudade. Não vai morrer de saudade, mas eu já principiei tratando dela. Não interessa, já disse. Vá dar comida aos macacos, depois vai limpar a jaula dos leões. O quê? Tratar de leão? É sim, por quê? Não, senhor. Eu não vim aqui para tratar de bicho brabo. Eu vim aqui para tratar só dos mansinhos. Faça o que eu estou dizendo. Vamos, vamos. Oh, senhora. Agarra Aparício pelos braços e o ajuda a pular o cercado. Olha, você tem sido um grande cara fazendo o trabalho da gente. Para mostrar que sou seu amigo, toma um charuto. Para mim, é? É um símbolo da minha gratidão. Pode deixar que agora eu vou fazer todo o seu serviço. Obrigado. Sorrindo, Aparício coloca o charuto no bolso e vai até a mini carroça, cheia de alimentos. Pega nos puxadores, dá meia volta e sai puxando a mini carroça. Eu só queria estar perto dele quando o charuto estourar. Eu também, só. Bem, agora podemos descansar. Como é? Vamos jogar o 7,5? Ótimo, vamos, vamos. Vamos embora. Os dois funcionários se afastam. Aparício puxa a mini carroça pelo zoológico. Passa em frente a um cercado e observa um homem de branco segurando um macaco. Aparício pega da carroça um pão e um cacho de banana. Ele entra no cercado, aproximando-se do senhor. O que foi, hein, seu Braga? O biriba não está bom. Não sei o que ele tem. Vai ver que é indigestão. Olha o barrigão dele, tá pior que cervejeiro. Aparício vai até a jaula dos macacos. Isso é que é vida, hein? Fruta, pão à vontade. Eu vou arrumar na prefeitura pra me meterem numa jaula dessa. Mas cadê pistolão? Até logo, seu Braga. Vê se o biriba melhora. Ainda não atinei com a doença. Tenho que fazer uma série de exames. O macaco é quase como gente. É, já me disseram isso, hein? Olha para o macaco enjaulado. E eu acredito. No cercado das girafas, um homem com brilhantina no cabelo e roupa social pega um ancinho encostado à cerca. Só queria saber quem foi o idiota que deixou isto aqui. Depois, em um escritório... Quer dizer que é dele mesmo? É sim, senhor Ismael, é do Aparício, não é Domingos. É sim. Eu agora dou um jeito nele. Mande chamar o Aparício aqui imediatamente. Sim, senhor, sim, senhor. Os dois funcionários saem. Foca em um alto-falante. Atenção, servidor Aparício Boa Morte. Compareça com urgência à portaria geral. Aparício entra no escritório e tira o chapéu. Ismael aponta para o ancinho. E quem é este aqui? Ah, então o senhor não sabe, é do Jardim Zoológico. Eu sei que é daqui. Eu estou perguntando quem estava usando. Aparício pega o ancinho e observa. Eu acho que era eu, porque o parafuso está frouxo. Era o senhor mesmo. Encontrei, abandonado, junto à girafa. Abandonado não, senhor, porque eu perdi a boca. Estava abandonado, sim. Há quanto tempo o senhor é funcionário aqui? Ah, tá escrito nos seus papéis, olha aí. Eu sei que está escrito aí, mas eu estou perguntando ao senhor. Há quanto tempo? 3 anos. Está cansado de saber? 3 anos. E quer continuar a ser funcionário? Quero sim, senhor, porque eu gosto muito de lidar com a bicharada, especialmente com a girafa. Eu gosto dela e ela já está gostando de mim também. Então tome mais cuidado e não abandone mais ferramentas junto aos animais. É um descuido muito grave. Sim, senhor. E ande muito direitinho. Sim, senhor. Se continuar assim, eu sei o que lhe faço. Sim, senhor. Terá que limpar a jaula do tigre. Sim, senhor. Com o tigre dentro. Sim, não. Essa não. Ismael afirma com a cabeça. Essa é muito boa. Eu estou mandando, o senhor tem que ir. Sim, senhor. Bem, agora vá trabalhar. E põe esta ferramenta no lugar, viu? Aparício dá alguns passos, para e sorrindo retira o charuto do bolso. Ele encara o chefe. Seu Ismael? É, que é? O senhor gosta de charuto? Gosto. Então tá. Entrega o charuto. É Havana? Eu não sei de onde ele veio, me deram, eu não gosto. Oh, obrigado. Bem, Aparício, desde que você ande dentro do regulamento, não precisa se preocupar. Não, uma puxadinha, né? Bem, vá trabalhar, vá. Aparício sai. Sorrindo, Ismael desembrulha o charuto. Morde a ponta do charuto e cospe. Pega o isqueiro do bolso e acende o charuto. No jardim. Como é? Altas broncas, não? Bronca, bronca coisa nenhuma, não sou bobo. Eu fui lá e já dei a minha puxadinha no diretor. Aquele charuto que você me deu, eu já dei pra ele. E fez muito bem. O quê? O charuto que eu dei? Por quê? Eu fiz mais. Fumaça sai da janela. Os dois funcionários saem apressados. Aparício! Ismael sai do escritório com um rosto sujo de fuligem. Brincadeira passou dos limites, viu? Toda brincadeira tem limites. tem limite! Aparício dá de ombros. Com olhos arregalados e amedrontado, Aparício se agarra às grades de uma jaula. Observa o tigre andar enquanto permanece pendurado. O tigre anda de um lado para o outro. Aparício olha para o animal. Rindo, os dois funcionários se aproximam da jaula. Passa para cá 50 pratos. Domingos entrega o dinheiro. Disse que o Aparício não servia nem para comida de tigre. O bicho só gosta de carne de primeira, homem. Eles se afastam. Desesperado, Aparício os chama movimentando um braço. Em uma pensão, Foco em um prato de bife sobre a mesa. Os pensionistas se servem e um homem careca observa. Que diabo, não me comam todos os bifes. E da gente que não jantou? Diz-me o que comes e te direi quem és. Chega de asneiras e de bifes. Mas, seu Gonçalves, o estômago é o caminho do coração. Olha, qualquer dia eu vou ter que aumentar o preço da pensão, hein? Tudo está subindo. Nesse dia eu saio, hein? Pois que saia. Já tem um candidato para o seu quadro. E há um sujeitinho aqui que vai ter que sair. Quem? O Aparício. Coitado do Aparício. Ele é um bom camarada. Que bom o quê? Tem o péssimo costume de não se explicar com a gaita. Mas eu pensei que ele tivesse dinheiro. Eu vi falar numa herança que ele vai receber. Herança? Aquele tio lá da Bahia? Esse tem tanta saúde que eu acho que o Aparício vai bater a bota antes dele. Audácia, fortuna, juva-te. O quê? Audácia, fortuna, juva-te. A sorte favorece os intrépidos, tá? Para a bola. Se esse negócio de intrépido é com o seu Aparício, não adianta. Eu nunca vi sujeitinho mais mole. E como cheira mal... Não é tanto assim, dona Emengarda. É sim. Você não sente essas coisas porque anda de olho nele? Pensa que eu não vi? O quê? Nem isso mesmo. Para não ficar solteirona, até seu Aparício lhe serve. Pois eu prefiro mesmo ficar solteira do que arranjar um casamento igual ao seu. Sua atrevida. É isso mesmo. A mulher sai da mesa e sobe correndo a escada. Ô, dona Emengarda, a senhora vive brigando com todo mundo aqui dentro da pensão? Você ouviu o que ela disse? Ouvi. Ouvi. E ela tem toda a razão. A senhora enche, minha mulher. Ah, a senhora enche! Ah, eu encho, não é? Pois fique sabendo que quem enche é o senhor, ouviu? O casal sai da sala de jantar. Que a mulher se case, tá certo. Agora o homem inteligente, não. Deve ficar solteiro a vida inteira. Ou viúvo como eu. Também tem as suas vantagens. Aparício entra andando com as pernas entreabertas. Sorrindo, ele retira o chapéu e se aproxima da mesa. Boa noite. Boa noite, Aparício. Boa noite. Boa noite. Puxa, você hoje chegou tarde, hein, Aparício? Senta aí que a comida está acabando. Fiquei fazendo serão. Puxa, que cheiro esquisito. Onde é que você esteve fazendo serão? Fiquei lavando a jaula do tigre. Mas eu já tomei banho, hein? Só se o cheiro não saiu. Será que eu fui... Aparício olha as solas das botinas. Cheira o próprio casaco. Não saiu mesmo. Eu acho melhor nós irmos tomar café lá dentro, onde o ar é mais puro. Não é, seu Gonçalves? Eu acho bom, hein? Não saiu, ué? Gonçalves e um pensionista saem. Não liga pra eles não, Aparício. Senta aí. Aparício, senta-se. A comida está um pouco fria. Eu achava melhor você mandar esquentar. Com a fome que eu tô, vai de qualquer jeito. Hoje eu trabalhei demais. Por que você não deixa tudo isso aqui e volta para a fazenda do seu tio? Eu? Deus me livre. Ele come. Lá, eu trabalhava mais e ganhava muito menos. Meu tio é mais miserável do que abono de funcionário público. O que você precisa é se distrair um pouco. Sair de noite, fazer umas farinhas, hein? Uma moça e uma menina descem a escada. Aparício vira-se para elas. Papai saiu? Ainda agorinha mesmo, estava aqui na sala. Bom, não faz mal. Vocês esperem que eu fui para aula de balé, viu? Porque eu já estou atrasada. Eu digo, até logo. A moça se afasta. Boa noite, seu Aparício. Boa noite, Aninha. Como é a sua irmã Clara já foi para... escola de dança? Foi sim. Ora, que ela só pensa em dançar e em ser artista, era melhor que ela estudasse para professora. Minha irmã dança muito bem. Um rapaz vê Clara ao espelho. Olá. Boa noite. Toda vez que eu chego, você está saindo. Precisamos acertar nossos horários. Por mim, continuarão desacertados. Ela sai. Aninha cheira a Aparício. É do búfalo? Não. Já sei. É do leão? Não. É do tigre. Esse cheiro eu não conhecia. Nem eu. É a primeira vez que eu estou usando. O rapaz anda até a escada, vê os três na mesa e se aproxima. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite. Que tal o jantar? É o mesmo de sempre. Felizmente, já comi. Você só perdeu os bifes. Hoje deu a louca do seu Gonçalves e ele mandou servir carne. Não faz mal. Passei o dia todo mexendo em carne. Tive minha primeira aula prática de anatomia e dissequei meu primeiro cadáver. Aparício faz careta. É assim. Olhem, pegamos um fresquinho que nem chegou aí para a geladeira. Cheira o bife. Esta aqui também está fresquinha. Um homem de bigode fino larga a casca de banana e sai com a mão sobre a barriga. Ué, o que é que deu nele? E percebe perguntar? E depois, hein, Carlos? Ah, e depois, hein? Bem, depois eu fui estudando os tecidos, os músculos, os nervos... Dá meu chapéu, hein? Aninha entrega o chapéu para ele. Aparício sobe correndo a escada. Carlos vira-se para Aninha. Que gente! Só porque tive uma aula de anatomia... Ô, Aparício... Oi. Você viu? Eu não sento mais na mesa com aquele porcaião. Andam pelo corredor e entram em um quarto. Aparício acende a luz e pendura o chapéu. O parceiro de bigode fino fecha a porta. Esse Carlos não tem mesmo mais jeito, sabe? Só vive criando confusão. Seu Gonçalves não bota ele pra fora da pensão porque é seu tio e seu padrinho. A Clara precisa abrir os olhos com esse sujeito, hein? Quem? A filha do seu Gonçalves? É. Pois sim. Ela nem dá bola pra ele. É? Essa garota só vive pensando em dança. É. Ô, Aparício, é. Que interesse é esse pela Clara, hein? Não, não é nada, ué. Eu perguntei só por perguntar. De cuidado, hein? Olha que cheio que desperdício, hein? Frivolidade. Teu nome é mulher. A mulher é a maior desgraça na vida de um homem. Pois então, eu quero ser desgraçado o resto da vida. Aparício retira o casaco e serve-se de bebida. Ô, eu daqui a pouco vou trabalhar no cabaré. Por que você não vem comigo? Ah, eu não. Hoje eu tô cansado. Puxa, mas você vive cansado? Será possível que ninguém mais trabalha na sua repartição? Homem, eu acho que não, meu. Eu até já falei pro meu chefe. É? Eu cheguei pra ele e falei. Olha, seu Ismael. O nome dele é Ismael, sabe? Sim. Se o senhor não me arrumar a minha promoção, eu largo essa porcaria desse emprego. Puxa, você teve coragem, hein? E ele? Ah, nós chegamos num acordo. É? Que acordo, hein? Ele não me deu a promoção, mas eu também não larguei do emprego. Bonito acordo, hein? No corredor, uma das pensionistas sai de um quarto e bate na porta da frente. Aparício abre a porta. Boa noite, seu Aparício. Oh, boa noite, dona Nezi. Eu pensei que o senhor estivesse sozinho. Não, não se preocupe, eu já estava de saída. Não, não é preciso. Eu queria apenas fazer um convite ao seu Aparício e ao senhor também. Obrigado. É que amanhã é o dia do meu aniversário e eu vou dar uma festinha aqui mesmo na pensão, para os amigos. Eu vou, mas só que eu não estou em condição de levar presente. Ora, não é preciso, não, seu Aparício. Então eu conto com a sua presença, está bem? Foi não. Bem, era só isso. O senhor não vai se esquecer, não é? Ele nega com a cabeça. Boa noite. Boa noite. Boa noite, dona Nezi. Na porta, eles a observam sair e entrar no quarto em frente. Cuidado, hein, Aparício? Essa aí tá de olho em você, hein? Eu sei, mas eu também já tô de olho nas intenções dela. Vai, daqui a pouco eu volto aqui. Você vai comigo ao Sonho Azul. Que Sonho Azul? Cabaré onde eu trabalho. Que cabaré? Eu vou me meter nisso? Briga, cacetada, polícia, eu não vou nada. Mas lá não tem nada disso. É um ambiente selecionado. Eu vou pensar. Aparício entra no quarto e fecha a porta. Aproxima-se da mesa e mexe em um bule. Olha para trás e caminha até uma cômoda. Observa a girafa de pelúcia sobre a cômoda e a acaricia. Pega uma escova e a penteia. deixa a escova de lado e pega uma fotografia de Clara. Sorri observando a foto. Nervoso, esconde a fotografia embaixo do paninho de crochê sobre a cômoda. Abre a porta e Aninha entra. Ah, é você? Conta como foi. Conta como foi, seu Aparício. Como foi o quê? Como o senhor pegou um tigre? Que tigre? O senhor não disse que esse cheiro era do tigre? Ah, sei, o tigre. O senhor ficou com medo? Eu, medo do tigre? Eu não. Conta como foi, conta. Senta aqui que eu conto. Senta-se no colo dele. Que é isso? Cajamanga, tire sim o papai ver. Isso vai te fazer mal, hein? Não faz mal, não. Conta, seu Aparício, conta. O senhor entrou na jaula. Claro, as feras têm sempre medo de pessoa corajosa. Assim como eu. Ermengarda espia pela porta e se afasta. Olhou pra mim, eu olhei pra ele. É, e depois? Ele fez uma careta pra mim, eu fiz outra pra ele. Ele veio subindo, subindo, cheirou, não gostou, foi embora. Mas que é isso? Aparício se levanta e Aninha joga a fruta pela janela. Quando é que você vai deixar de contar mentiras à minha filha? Eu já não disse que não quero você perto dela? Vive metido com aqueles bichos sujos, catinguentes, e vem pegar na Aninha. Afaste-se dela, ouviu? Segurando a filha pelo braço, Gonçalves a leva para fora do quarto e fecha a porta. Cabisbaixo, Aparício aproxima-se da girafa de pelúcia. Tá vendo? É sempre assim. É só você que não implica comigo. Eles já andam falando até que eu sou seu noivo. Mas de quem eu queria ser noivo mesmo, de verdade, girafa, é dessa aqui, ó. Pega a foto de Clara. Mas seu pai, hein? Seu pai é de morte. Ele aproxima-se de uma sanfona. Pega as alças do instrumento e passa os braços por dentro. Com a sanfona encaixada sobre o peito, começa a tocar olhando a foto de Clara. Há dias passado na vida, como folha que o vento levou, vai o tempo na sua corrida, sem saber que a saudade ficou. No corredor, Inesita abre a porta do quarto dela. Sorrindo, ouve a canção encostada ao batente. Quero bem a lua de prata, fico triste quando é noite escura. No térreo, Carlos, Gonçalves, Aninha e o casal aproximam-se da escada. Esse camarada pensa que isso aqui é a casa da sogra. É de noite que mais me maltrata a saudade da minha loucura. Vivo triste, sofrendo de amor. Ai, o meu anseio. A saudade. Ele canta e os meus nervos estão. E o senhor não vai tomar uma providência? Isso aqui está virando uma bagunça. Eu vou acabar com esse rouxinol desafinado. Fica aí com o seu garçom. Cadê, papai? Eu só sei que só. Gonçalves, Carlos e Ermengarda sobem a escada. Ela não sofre por mim. No quarto, Aparício dança com a sanfona. Há dias passado na vida. No corredor. Que o vento levou, vai o tempo na sua corrida. Abra aqui. Abra! Aparício esconde a foto e abre a porta. Não tem mais o que fazer. Não sabe que os outros querem dormir? Eu tava. Nem mais um pio. Pare de tocar. Ou então eu sou obrigado a pôr no olho da rua. Isso aqui é uma pensão de respeito. O trio sai do quarto com Gonçalves fechando a porta. Eu toco a hora que eu quero e quero ver você pôr a noite na rua. Você não é... Isso é comigo? Ninguém falou com você. Resmungando, Aparício deixa a sanfona sobre uma cadeira. Ainda resmungando, pega a fotografia de Clara. Com os olhos brilhando, ele sorri. Pensativo, levanta o olhar. No No jardim zoológico, um trio de bailarinas dança na ponta dos pés. Elas saltam, giram e erguem as pernas, mexendo os braços. Entre colunas gregas, outro grupo de bailarinas dança. Junto a elas, Clara. Usando chapéu e o macacão de uniforme, Aparício sai de trás de uma coluna e observa Clara. Ele se aproxima, olhando-a dançar na ponta dos pés. Coloca as mãos na cintura de Clara e a afasta do grupo. Dançam juntos, ele desajeitado. Aparício tenta erguê-la e a deixa cair sentada no chão. Clara se levanta e dança erguendo as pernas. Aparício a imita. Ele aproxima-se das outras bailarinas e salta junto com elas. Clara vai até ele e o puxa para o outro lado. Ela dança e Aparício imita índio, batendo a mão sobre a boca. O casal se abraça com os rostos colados. No quarto, Aparício pensativo. Ele esconde a fotografia. Abre a porta e o parceiro entra junto com Carlos. Ah, é você? Claro que sou eu, Kumar. Você já não está pronto? Pronto pra quê? Ô, mestre, será que você se esqueceu pra ir pro cabaré? Olha, o Carlos também vai. Não, acho bom eu ficar. Não perde tempo com ele. Vamos. Vamos embora, homem. Não, eu tô cansado de ler no jornal todo dia. Briga, rádio patrulha, navaiada, eu não vou. Mas no meu cabaré não acontece nada disso. Eu não te disse que aquilo é um ambiente selecionado. Vamos embora, aquilo é gente de família. Eu também não vou mal arrumado assim. Pera aí. Pega um cabide com roupa e cheira a camisa que veste. O duro vai ser arrumar mulher pra dançar comigo. Vamos embora, senhor. Letreiro luminoso, sonho azul. Na entrada do cabaré, Aparício observa a fotografia de várias mulheres. Acho bom não aguardar, sabe? Esse negócio tá muito familiar pra mim. Não vai acontecer nada. Eu trabalho aqui. Vamos embora. Fumando, uma mulher chega e encara Aparício. Ele a olha de cima a baixo. Ela se aproxima e espele fumaça no rosto de Aparício. Leopoldina. Um homem de bigode chega, agarra o braço da mulher e entra com ela no cabaré. Tá vendo? É por isso que eu vou embora. Espera aí, Aparício. O ambiente aqui é bom. Você não tá vendo a frequência? Tudo gente selecionada. Só se foi selecionado lá na penitenciária. Não fale penitenciária aqui. Essa turma aqui se ofende à toa. Eu vou embora, isso aqui vai dar galho. Não vai dar galho nenhum. Você não tem confiança em mim. Vamos embora. Que é isso? Em um quarto da pensão, acamada, Aninha coça o rosto cheio de pintinhas. Não sei que diabo de manchas são essas. E ela se coça toda. Ai, parece uma infecção. Tá doendo muito, Aninha. Ela afirma com a cabeça. Ai. O casal de pensionistas entra. Isso aqui deve aliviar. Ai. É talco boricato. Ai. O que será isso, hein, dona Emengada? Como coisa que o senhor não soubesse. Eu? Então, o senhor não está vendo que isto só pode ser coisa do seu Aparício? O Aparício? É, sim. Ele anda cheio de micróbios. Deve apanhar uma porção de doenças esquisitas lá daqueles bichos do jardim zoológico. Depois vem aqui pra pensão, brinca com a Aninha. Não inventa coisa, mulher. Ah, cala a boca. A senhora está com a razão. Claro. Quando o miserável chegar, vai se ver comigo, hein? A tela escurece. Dia. Carlos, Aparício e o parceiro aproximam-se da pensão. Na porta, Gonçalves pega as garrafas de leite e os observa conversar. Eles se aproximam do dono da pensão, que os encara. Aparício se coça. Os três entram na pensão, seguidos por Gonçalves. Na sala de jantar, o trio vai até a mesa. Segurando as garrafas de leite, Gonçalves aproxima-se de Aparício. Espera aí que eu quero falar com você. Agora não posso, eu tô cansado. Nós viemos dar farra. Olha, nós passamos a noite inteira chambrando. Não me interessa. Olha a briga aí. O que é isso? Você é um atentado à saúde pública. Eu? Eu não sou mosquito. Quem? O Aparício? Olha como ele se coça. Eu tô coçando, mas não é coceira, é pulga. Você é um saco de infecções. Saco do quê? De infecções. Você vai ter que ficar isolado. Eu acho até que vai ter que se mudar da pensão. Minha filha está doente por sua causa. A dona Clara? Que Clara? A Ninha. Você pegou nela uma doença esquisita. Está gemendo, cheia de manchas. Eu acho até que ela vai morrer. É? Chega pra lá. Mas o Aparício não está doente. É o que você pensa. Vai ver a Ninha Carlos. Ela está passando muito mal. Vou agora mesmo, padrinho. Obrigado. Eu também vou. Não vai, não. Carlos sai. Vai fazer agora mesmo é um exame de saúde. Pra ver que diabo doença você pegou na minha filha. Só ficará na minha pensão com atestado de saúde. Mas eu não tô... Sem atestado, rua. Minha pensão é de respeito e muito higiênica. Ele entrega as garrafas para Aparício e sai. Que deu no velho, hein? Atestado de saúde. Ele precisa mandar examinar a cachola dele. Encara o parceiro. Eu tô doente mesmo. Ô, Aparício. Não dá bola pra ele, não. Não? Claro. Então tá. Duas pra você e duas pra mim. Vambora. Aparício entrega as garrafas de leite. Bom dia. Bom dia. Ô, oh, bom dia. Ele estende a mão. Ermengarda ignora. Vai, peste. Agora eu vou me desinfetar. No quarto, Carlos checa o bolso de Aninha. Clara o observa examinar a irmã. Então, é grave? É. Tem certeza? Então é melhor chamar um médico. Que há? Eu sou quase médico. Claro! Há 2 anos que repeto o 3º ano de medicina, tem que saber alguma coisa. Então o que é, hein, Carlos? É uma infecção transmitida por um agente externo. Oh, diabo, eu pensei que fosse o Aparício. Pois é, o Aparício mesmo. Ah, eu sabia. Então o que é que tem que se fazer? Bem, antes de mais nada... A Ninha vai ter que tomar uma limonada purgativa. Ou talvez um óleo de rícino. Vou mandar buscar, ouviu? Depois, para fazer o tratamento adequado, eu preciso saber o tipo de micróbio que o Aparício passou para ela. Ele deve fazer um exame de saúde completo. Eu já disse isso para ele. Pedi até um atestado de saúde. Ah, fez muito bem. Eu vou falar com ele. Depois eu volto. Vai, vai, vai. Carlos sai. No outro quarto... Não vai atrás do seu Gonçalves, não. Você não vê que ele é um ignorante, ô? Não, mas eu não tô bom mesmo. Olha aí. O que é que tem a sua língua? Tá igual a minha. Olha aí. Ah, bota essa porcaria pra dentro. Aparício coloca a mão na própria testa. Eu tô sentindo que eu tô com febre. Tá com febre coisa nenhuma. Não fica imaginando coisas. Imaginando não. Foi aquela bebida lá. Depois a briga lá no seu ambiente selecionado. A cadeia. Diz que é isso? As pulgas da cadeia que tá acompanhando eu até aqui. Fala baixo. Aparício senta-se na cama, erguendo a barra da calça. Carlos abre a porta e entra. Como vai, Aninha? Mas é grave, é? E você acha que fui eu que... Carlos afirma com a cabeça. É uma infecção cutânea de fundo neurovegetativo, proveniente, quem sabe, talvez de um rinoceronte ou de um elefante. Ontem eu lavei o rinoceronte. O parceiro se afasta. Carlos faz Aparício sentar-se na cama e o examina. Checa o pulso. Observa-lhe a boca, os olhos, o nariz e as orelhas. Carlos balança a cabeça negativamente. O que que eu tenho? Você é uma epidemia ambulante. Sou, é. Eu preciso de um exame do seu sangue sem demora. Levantam-se. Será que eu ainda tenho sangue, doutor? Só vendo. Eu preciso desse exame sem demora, já lhe disse. Do contrário, eu não me responsabilizo pelas consequências. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Carlos vê as garrafas de leite e as pega. Ele já está cobrando a consulta. Carlos os encara e vira-se. Abre a porta do quarto e sai rindo. Aparício vira-se para o parceiro. Você escutou o que ele falou? Que eu tô com rinocerontite aguda misturada com elefantite vegetativa. Ô, Aparício, Eu acho bom você fazer esse tal exame, hein? Ah, mas essas coisas custam dinheiro e eu tô mais pronto do que bolso de bigode. Onde é que eu vou fazer esse exame? Será que você não arranjava lá no Jardim Zoológico? Sabe com quem é que eu vou fazer esse exame? Com o veterinário. Pega o paletó e sai. No zoológico, um homem segura um macaco biriba, enquanto o veterinário Braga transfere um punhado de sangue da seringa para uma ampola. Segurando o chapéu, Aparício observa. Bem, agora chegou a sua vez. Vamos lá. Olha aqui, seu Braga. Pensando bem, eu acho que não é preciso mais. Bobagem perder seu tempo, né? Que isso? Está com medo? O biriba não gritou. Não dói nada. Vamos lá. Vamos lá. Entram na clínica. Senta aí. Aparício senta-se. Braga coloca a ampola com sangue em um mostruário e se afasta. Aparício observa abrir uma caixa de metal e pegar agulha e seringa. Pra que é isso aí, hein? Cala a boca e tira o paletó. Ele se levanta, retira o paletó e arregaça as mangas da camisa, observando o veterinário. Com a seringa na mão, Braga aproxima-se de Aparício. Senta aí, meu. Doutor, o senhor está enganado. Esse negócio aqui é injeção para elefante. Eu não vou dar injeção em você, rapaz. Vou tirar o sangue para exame. Tirar sangue? Doutor, vamos deixar esse negócio para amanhã, que amanhã tem que mais sangue. Amanhã é hoje, rapaz. Braga amarra um garrote no braço de Aparício, limpa o local com algodão e aplica a seringa. Com o rosto virado, Aparício esbugalha os olhos. Braga retira a seringa com sangue. Pronto. Não doeu. Doeu? Ah, não. Pimenta... Bom... Esqueça o braço aí, um pouquinho. Aparício dobra o braço. Observa o veterinário pegar uma ampola e transferir o sangue da seringa para ela. Braga coloca a ampola junto com as outras no mostruário. Assim como as outras, ele tampa a ampola com o algodão e se afasta. Aparício pega as diversas ampolas e as observa. Vê Braga se aproximar e devolve as ampolas fora de ordem no mostruário. Braga toca no ombro dele. Pronto. Vai lá para fora, vai esperar o resultado. Depois eu mando te chamar. Aparício se levanta, pega o paletó e sai. O veterinário senta-se de frente ao mostruário, pega a ampola da ponta e a observa. Fachada da pensão. No quarto das irmãs. Mas por que você não disse isso antes? Ficou com medo de levar uma surra do papai, não foi? Logo vi. Com isso você botou o seu Aparício numa situação... Como é? Então? Tomou purgante? Ainda não, papai. Sabe de uma coisa? O seu Aparício não passou doença nenhuma para ela. A Aninha comeu um cajamanga verde. Isso é verdade. Aninha afirma com a cabeça. Você merece umas boas palmadas. E o Carlos também. É uma cabalgadura. E o seu Aparício, papai? É verdade. Dissemos tantas coisas ao homem e, afinal de contas, ele sem culpa alguma. Você trata de tomar expurgante, hein? Quando ficar boa, vai levar uma opção de cascudos. Sério, Gonçalves olha para Clara e sai. Na clínica, o veterinário Braga se afasta do microscópio e vai até a porta. Ismael. É? Vem cá. O diretor entra. Estamos diante de um caso muito grave. Ah, já sei. O gorila, né? Não. O Aparício. O Aparício? Ele vai morrer. O Aparício vai morrer? Vá. Vem cá. Senta aí. Ismael senta-se. Dá uma espiada aí. No zoológico. Como é? Você vai ficar nessa folga toda? Meu serviço está lhe esperando. Eu estou esperando o exame que o veterinário está fazendo. Afinal de contas, o que é que você tem? Eu não sei. Ele falou que eu estou com hipopetise subcutânea misturada com macaquice vegetativa, não sei o que lá. O quê? Eu não sei. Macaquice complicada, não sei. Vai perguntar para ele, seu veterinário. O sangue do macaco está ali, eu ainda não examinei. O essencial é este aqui do Aparício. Verdadeira condenação à morte. Leucemia. Estado avançadíssimo. Último grau. Impossível de cura. Com tantos glóbulos brancos que eu não sei como o sangue dele ainda é vermelho. Quanto tempo você acha que ele pode ter de vida? Na minha opinião, não passa de 15 dias. Só 15? Não é melhor consultar um médico? Pra quê? Tá na cara. Eu tenho prática dessas coisas. Coitado. Eu vou falar com ele. Não diga nada ao rapaz, hein? Deixa ele morrer despreocupado. Gozar os poucos dias de vida que lhe restam será uma obra de caridade. Ah, eu sei. Não ia dizer nada. Vou arranjar umas férias para ele. Boa ideia. Eu vou examinar aqui o sangue do Biriba, que eu ainda não atinei com a moléstia do bicho. Tá. Ismael sai. Braga pega a ampola com sangue e senta-se de frente ao microscópio. No zoológico, Ismael aproxima-se de Aparício e do funcionário. Aparício, quero falar com você. Vá para o meu escritório. Sim, senhor. Observam Aparício se afastar. Toca o ombro do funcionário. Você vai se aprontar. Quero que você leve o Aparício em casa. Eu? Você, sim. No carro da repartição. Sim? Vai depressa, depois eu te explico. Está bem, senhor, mas está bem. No escritório, Aparício espia por cima da portinhola da clínica. Ismael entra. Não demorei muito, não é? Ismael pega uma poltrona. Está bem. Eu? Sim, você. Pode sentar, a poltrona é confortável. Não é? Senta. Espantado, Aparício senta-se. Quero ser quem? Eu, é? Eu não. Este não é explosivo, não. Pode fumar à vontade. Não, muito obrigado, eu não fumo. Ah, mas devia fumar. Não perca as poucas oportunidades que tem para gozar esta vida. Hã? Sim, quer dizer, a vida não é somente trabalho, é também diversão, paz de espírito. Principalmente paz de espírito. Por isso, resolvi conceder-lhe, a partir de hoje, as férias a que tem direito. Férias? Sim. Mas quem é que pediu... quem é que pediu férias? Ninguém. Mas eu estou dando. É uma concessão especial. E você merece. Eu não vim aqui para tirar, mas já que o senhor está dando, quantos dias o senhor me dá? 15 dias, se você durar até lá. Quê? Quer dizer, se você aguentar as farras que vai fazer durante as férias, você vai aproveitá-las, hein? Homem, eu nem não sei, sabe? Porque eu falar a verdade, não estou me sentindo bem. Eu estou aqui só esperando o exame de sangue que o veterinário está fazendo. Será que ele já acabou? Ah, isso que preocupa? Você não tem nada. Ah. O Braga me disse que nunca viu um sangue tão puro. Puro mesmo? É puro mesmo que nem água? É. É? Oh, então tá bom, né? Você está com uma saúde de ferro. Pode aproveitar as férias como quiser. Olha, eu se fosse você, eu me acabava. Homem, eu vou me acabar, tá bom? Isso assim é que se fala, Aparício. E para um bom começo de férias, você vai para casa no carro da repartição. Oficial? É. Chapa branca? Pois então, Aparício. E a oposição? Ah, você é meu amigo. Olha. Venha comigo. Um carro preto para em frente à pensão. O funcionário desce e ajuda Aparício a sair do carro. Aparício se esquiva e vai até o portão. Gonçalves os recebe sorridente. Aparício e o funcionário entram. Gonçalves observa o carro e entra na pensão. Na sala de jantar. Tudo bem? Tudo bem. Então, fez o exame? Fiz, mas saiu tudo em branco. Não foi, Sebastião? É, sim. Olha, Aparício, eu acho melhor você descansar um pouco. Vá para o seu quarto. Depois eu apareço aqui para batermos um papinho, tá? É bom mesmo que a senhora aproveite e tirar uma soneca. Eu não dormi a noite inteira. Vai, vai, meu rapaz. Aparício os encara e sobe a escada. Eles o observam sair. Sebastião os leva no canto da sala. Que é? O chefe mandou avisar ao pessoal aqui da pensão se o Aparício está muito doente. Está mesmo? Eu não disse, viu? Ele agora não pode ficar aqui na pensão. Vai contaminar todo mundo. Mas a doença dele não contamina ninguém. Mas o que que ele tem? Inesita no corredor. Bom dia, seu Aparício. Bom dia. Olha, agora eu posso dormir sossegado. O veterinário disse que eu não tenho nada. Eu sabia. Esse pessoal da pensão vive inventando coisas pra molar a gente. Até logo. Ele afasta a mão dela e sai. Na sala... Coitado a morrer e a gente a judiar dele. Mas isto vai mudar, hein? Pode ficar tranquilo, Sr. Sebastião, que o Aparis será tratado nesta casa como nunca o foi. Não é verdade? Se precisarem de alguma coisa, uma ajudazinha para o enterro, o chefe está disposto a contribuir. E nós também. Obrigado. Bem, tenho que voltar para o batente, sabe? Agora, sem o Aparício, é que eu vou dar duro mesmo de verdade, Sr. Gonçalves. Até logo. Bom dia. 15 dias de vida. Vamos tratá-lo bem, hein? Isto aqui é uma pensão de respeito. Higiênica. No quarto, usando vestido curto plissado, Clara treina passos de balé. Gonçalves entra e se aproxima da filha. Onde é que está a Ninha? Lá dentro. Ah, o purgante, não é? É. Sabes de uma coisa, Clara? Ele vai morrer. Quem? O Aparício. É? Está com uma leoncardia, ou um salemio. Sei lá, é um troço que deixa branco o sangue da gente. Leucemia? Deve ser isso. Só tem 15 dias de vida. Coitado. A vida é assim mesmo. É como se fosse uma vela que se apaga num sopro. Na sala de jantar, Inesita sopra a vela do bolo. Pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva Inesita! Viva! Meus parabéns. Eles se abraçam. Que é isso, Nesita? Não chora. Hoje é dia dos anos do seu aniversário. Deus faça que você viva sempre que não morra nunca mais. Bem, chega. Vamos. Gonçalves, afasta Aparício. O bolo. Vamos. Eu não pude me conter, seu Gonçalves. Coitado. Não. Vamos, o pessoal não quer lágrimas, quer bolo. Vamos, corte. Ela entrega o lenço para Gonçalves e corta o bolo. Aposto que ela está fazendo 28 anos pela segunda vez. Não diga asneiras. Cala a boca! Vamos apanhar um pedaço de bolo. Não, vai você. Eu fico aqui com o seu Aparício. Carlos encara Aparício. Vai pegar teu bolo. Carlos se afasta. Embora esta festa seja para comemorar o aniversário de Dona Inesita, também queremos aproveitar para homenagear outra pessoa. Uma pessoa que apreciamos muito, a qual devemos uma demonstração de carinho. E pedindo desculpa por todos os erros do passado. Aparício, boa morte! Sorridente, Aparício olha para os convidados. Então, Aparício, cante alguma coisa para nós. Ah, eu não, senhor. Eu gostava e não gosto. Gosta. O parceiro e Clara empurram Aparício até a escada. Não diga isso. Para mim... Você é o maior canário do mundo. Só até agora. O caipira olha para Clara e depois conversa com os músicos. Sério, Carlos desvia o olhar e bebe. Aparício canta. Sertão do Cariri secou, sertão do Cariri secou, mas veio chuva grossa e o carrascão todo molhou. Mas veio a chuva grossa e o carrascão todo molhou. A seca foi-se embora, mas saudade não deixou. Aparício e os músicos descem da escada e se posicionam entre os convidados. Depois que bebeu água tão bonito, meu sertão ficou. Depois que bebeu água tão bonito, meu sertão ficou. Agora volta o pau de arara satisfeito, trazendo alegria no peito pelo bem que Deus mandou. Tá vem cantando pela estrada, pela serra, com saudade da sua terra que na seca abandonou. Escondida atrás da mesa, Aninha rouba docinhos e come. O sertão do Cariri secou, o sertão do Cariri secou, mas veio chuva grossa e o carrasca todo molhou. Mas veio a chuva grossa e o carrasca todo molhou. A seca foi-se embora, mas saudade não deixou. A seca foi-se embora, mas saudade não deixou. Depois que bebeu água tão bonito, meu sertão ficou. Depois que bebeu água tão bonito, meu sertão ficou. Agora volta pó de arara satisfeito, trazendo alegria no peito pelo bem que Deus mandou. Tá vem cantando pela estrada, pela serra, com saudade da sua terra que na seca abandonou. Dançando, Aparício volta para os degraus da escada, seguido pelos músicos. O sertão do Cariri seco, seco. Formidável! Eu não disse que você era um grande canário. Já vi que eu vou acabar numa gaiola. Muito bem, seu Aparício. O senhor merece um pedaço especial de bolo. Espera aí que eu vou apanhar. Espera. Sorrindo, Inesita vai até a mesa. Ao lado, Carlos bebe. Esse cara me enche a paciência. Que é isso, seu Carlos? Só porque vai morrer, está sendo tratado como se fosse uma preciosidade. Se fale baixo, ele pode ouvir. É pra ouvir mesmo. E vou dizer na cara dele. Cala essa boca! Não calo! Ei, que deu nele? Eu acho que o pau vai comer. Gonçalves e o parceiro seguram Carlos. O que foi que aconteceu aí? Não aconteceu nada, não. Tá cheio de cachaça! Seu idiota! Clara afasta Aparício. Os convidados saem de perto da briga. Carlos e o parceiro se engalfinham. Aparício pega um garfo e sorri. Observa os dois homens brigando de costas para ele. Aproxima-se e garfeia a bunda de um deles. Ai, que é isso? Eu errei, ué. Gonçalves pega uma bandeja da mesa. Aparício pega uma caixa. Gonçalves bate a bandeja na cabeça de Carlos e Aparício bate a caixa na cabeça do parceiro. Errei outra vez. No corredor, Clara e Inesita acompanham Aparício. O Carlos é sempre assim, bebe e pronto. Pois é, você viu, a festa tava tão boa, de repente acabou em pancadaria. É, mas ele mereceu. Oh. O senhor ainda não resolveu o que foi fazer das suas férias, seu Aparício? Não, Inesita. Mas que tão os passeios, hein? Bom, é? É, isso mesmo. Se o senhor quiser, nós podemos acompanhá-lo. Dona Inesita, eu não resolvi nada ainda, dona. Vai dormir, vai, vai. Mas vai, o senhor não precisa de nada, não? Não precisa mesmo, não, seu Aparício? Fecha a porta do quarto dela e aproxima-se de Clara. Bem, eu vou indo. Eu só quis trazê-la até o seu quarto. Ainda é cedo, eu não tô com sono. Olha, eu gostei da sua ideia de dar os passeios por aí. Ah, ótimo. Amanhã eu e Inesita vamos levá-la ao Corcovado, ao Pão de Açúcar. A Inesita não pode ir, ela precisa trabalhar. Não dá pra nós dois ir sozinhos? Bom, amanhã nós resolvemos isso. Até amanhã, Aparício. Até amanhã. Sorridente, Aparício entra no quarto. Fecha a porta e vai até a girafa de pelúcia. Girafinha, agora é que eu tô vivendo de verdade. Beija a girafa. Ele retira o paletó. Dia, panorâmica do Rio de Janeiro. No alto de um mirante, Clara, Inesita e Aparício observam a paisagem. Inesita pega no braço do caipira e ele a afasta. Um bondinho desce o Pão de Açúcar em direção ao Morro da Urca. Ao fundo, o mar e a cidade do Rio de Janeiro. Silhueta do Cristo Redentor. De braços dados, Aparício e Clara descem o Corcovado, observando o local. Inesita se aproxima sorridente. O caipira afasta-se dela. Na praia, as ondas quebram na beira da areia. Aparício e Clara se alongam. Inesita chega sorrindo. Sério, Aparício senta-se na areia, levando a mão à cabeça. Em um cinema, a tela exibe um filme de faroeste. Sentado entre Inesita e Clara, Aparício as observa. O filme mostra uma cena de luta no bar entre cowboys. Aparício fecha os olhos. No filme, usando chapéus, os cowboys se espancam. Aparício adormece. Usando chapéu e portando armas, Aparício passa pela portinhola de vai e vem. No bar, também usando chapéus, os homens da pensão jogam cartas. Clara e Inesita observam. Aparício atira para o alto. Todos o encaram. Aparício sopra os canos das armas. Ele se aproxima da mesa. Aparício os encara e ergue a aba do chapéu com o cano da arma. Coloca uma das armas no coldre e se aproxima de Clara. Ele a encara e pega na mão dela. Carlos troca olhares com os homens. Levanta-se e Aparício atira nele. Cambaleante, Carlos deixa a arma cair. Aparício atira em Gonçalves e em Gastão. Carlos aproxima-se cambaleante e Aparício assopra. Carlos tomba sobre Gonçalves. De mãos dadas, Aparício e Clara saem correndo. Em frente à portinhola, Aparício guarda outra arma no coldre. Pega Clara e a beija. Quem é ele? Aparício Cisco Kid. Inesita e o parceiro observam. Aparício solta Clara e a empurra pela portinhola. Ele ajeita o coldre na cintura e sai do bar. No cinema, Aparício desperta. Ele olha para a mão de Clara e a segura. Clara sorri para ele. Na pensão, sentado à mesa, Gonçalves escreve. Ele se levanta. Puxa, como andamos! Divertiu-se muito? Sim, senhor. Fomos uma porção de lugares e depois a um cinema. Flechas da Paixão com Gary Cooper. O senhor gostou, não foi, seu Aparício? Gostei. Ele sorri para Clara. Você está abatido. Eu acho melhor você subir para descansar um pouco. Eu também acho. Eu subo com o senhor. Inesita acompanha Aparício, que permanece com um olhar sobre Clara. No alto da escada... Oba! Só agora que você está chegando, hein? Essa mulher encarnou em mim que não tem arrumação. O senhor gostou do passeio, não foi, seu Aparício? Bem, até amanhã. Eu preciso trabalhar. Né? Aparício se afasta e Inesita corre atrás dele. O parceiro desce a escada e aproxima-se de Gonçalves e Clara. Não sei, mas o Aparício me pareceu um tanto quanto desanimado. Será que... Não, acho que ainda não. Olha que eu também notei. Sim, quem sabe se o veterinário não errou na conta? O Aparício pode morrer antes dos 15 dias. A gente precisa tratar do enterro dele. Eu quero que ele vá bem direitinho. Pode deixar que eu vou tratar disso agora mesmo. Ah, mas agora, papai? Agora, quer dizer, posso fazer uma vaquinha entre os hóspedes da pensão. Vaquinha? Eu entro com 500. Até amanhã. Entrega o dinheiro e sai. Para enterrar ele é rápido, mas para pagar a pensão é difícil. O Aparício será muito bem enterrado. Olham para cima. O pior é a herança dele, ó. Se vai com ele também. No quarto, o vento entra pela janela aberta e balança a cortina. Aparício escreve. Minha querida, peraí, minha não tá bom. Amassa a folha e escreve sobre outra. Querida, Clara. Esse querida também. Ai, não. Pensativo, chupa a ponta do lápis. Clara. Na sala de jantar, Clara observa o pai escrever. Vaquinha para os funerais de Aparício Boa Morte. Não, assim não fica bem. Vamos botar com um pouco mais de dignidade. Lista para os funerais de Aparício Boa Morte. Que tal, hein? Ah, sim, fica bom. No quarto... Eu nunca... Ele escreve. Eu nunca tive... dizer agora, vírgula. Aquela para um pouco. Na sala de jantar. Poeta, 450. 500. Ele levanta a mão, repreendendo-a, e olha para trás. Volta a escrever. Salves, 1000. Que tal? É, você tá ficando generoso, hein? Afinal, só se morre uma vez. Ah, isso eu acho pouco. No quarto, Aparício segura a carta e o vento espalha as folhas no chão. Ele pega as folhas e coloca sobre a mesa. No corredor, Gonçalves bate na porta. Carlos abre e olha para Gonçalves segurando uma folha. O que é? Eu tenho uma listinha para você assinar. A estas horas? Lista de quê? Entrega para Carlos. Ué, o Aparício morreu, é? Ainda não. Estou adiantando serviço. É uma obra de caridade. Olha, para essa lista, eu contribuo com muito prazer. Mas com justo valor do futuro defunto. Espera aí. Entra no quarto, pega dinheiro do bolso do paletó e entrega a Gonçalves. Tome. 5 cruzeiros só? E para mim ainda é muito. Entra no quarto e fecha a porta. 5 cruzeiros só se o Aparício fosse de lotação para o cemitério. Sério, Gonçalves anda pelo corredor. Vai até o quarto de Aparício e aproxima o ouvido da porta. O caipira abre a porta. Eu vou no banheiro. Gonçalves o observa se afastar e bate na porta da frente. Inesita abre a porta. Desculpe incomodá-la, dona Inesita, mas eu queria que a senhora assinasse aqui nesta listinha. Ela pega a folha e lê. Ele já morreu? Por enquanto foi só ao banheiro. A lista é para ganhar tempo. Coitado. Como a vida é ingrata, seu Gonçalves. Justamente agora que ele anda tão contente que vai morrer. Eu sei. Assine aí, por favor. Inesita assina com um lápis. O vento espalha as folhas no quarto de Aparício e a carta voa pela porta caindo aos pés de Gonçalves. Ele pega e a lê. Arregala os olhos. Foco na carta. Clara, nunca tive coragem de dizer o que vou dizer agora. Não sou noivo da girafa, não. O que eu gostaria de ser era seu noivo. Ai, que esta eu não sabia. Olha só, dona Inesita. É quase um pedido de casamento? Por essa eu não esperava. Nem eu, embora eu já tivesse percebido alguma coisa. E a Clara também? Eu acho que não. Era só o que faltava. Ai, Jesus, eu não quero que eu pareça uma veja com isto. Espera aí. Pega a carta e a lista com Inesita e entra no quarto de Aparício. Deixa a folha sobre a mesa e olha a outra na mão. Arregala os olhos e troca as folhas. Sai do quarto. Na pressa quase que eu deixo a lista do enterro no lugar da carta. Ia ser o diabo. Bom, amanhã eu lhe dou dinheiro, está bem? Está bem. Sorriem para Aparício, que se aproxima. Gonçalves esconde a lista. Eu fui só lavar a mão, hein? Encarando os dois, Aparício entra no quarto e fecha a porta. Coitado. Gosta de Clara que não gosta dele. É mesmo. Gonçalves arregala os olhos boquiaberto. Sabe de uma coisa? Ela vai passar a gostar dele. Hein? De uma queijadada só, vou matar 2 coelhos. Até amanhã. Mas... No quarto... Ah, papai, você não pode estar falando sério. Olham para a Aninha dormindo. Estou falando sério, sim. É um negócio como outro qualquer. O Aparício vai acabar herdando toda aquela fortuna do tio lá da Bahia. Mas acontece que ele vai morrer. Logo, não vejo nenhum inconveniente em você casar-se com ele. E se tornar sua viúva legal. O dinheiro acabará em nossas mãos. Não estou pensando em casamento e muito menos com o Aparício. Mas ele vai morrer. Não dura muito. Assim mesmo eu não gosto da ideia. O casamento será apenas no papel. Só para constar. Uma coisa feita às pressas. Aqui mesmo dentro da pensão. O casamento será só no civil. Não. olham para a Aninha dormindo. Gonçalves vira-se para Clara. Pense no seu futuro. Aposto que ele não aguenta uma lua de mel. Ô, papai. Ora, apenas estou mostrando que não há perigo. Então? Não. Ela cruza os braços. Não custa nada. Não, não e não. Dia, na sala, Aparício segura um buquê de margaridas. Entrega para Clara, sentada no sofá ao lado do pai. Aninha observa. Tá. Clara pega o buquê e entrega ao pai, que coloca em um vaso. Senhor Gonçalves de Cascais, eu tô aqui para pedir o grande privilégio de pedir a honra de pedir, mas desse jeito eu não peço. Será que eu peço? Peça! Pois é, mas você fica me apertando aí. É a primeira vez que eu tô fazendo esse negócio. Eu tô querendo pedir porque foi a primeira vez também que a dona Clara falou que gosta de mim. Hoje que a Clara se aclareou, compreendeu? E ó, sou Gonçalo, ela tá querendo e eu também tô querendo. A mão da minha filha? Ela não, tô querendo o corpo inteiro. Então leva. Pois é, mas você não compreende. Sorrindo, Gonçalves se levanta. Então não estou compreendendo. Mas demorou, né? No alto da escada, Inesita se afasta chorando. Agora vamos tratar da data do casório. Primeiro eu preciso acertar a minha situação, hein? E pode ser que daqui um ano... Um ano? Bom, se o senhor acha pouco, pode ser daqui a 2 anos, 3 anos... Acho pouco o quê? Casamento não pode demorar. Hum? Claro. Quem ama, casa logo. Você não ama? Eu amo. Oh, pois então casa logo. Na semana que vem. É, mas pra que esse galope? Ô, senhor, mas o negócio não pode demorar. Negócio? Quer dizer, você precisa casar, não é? É, mas o senhor nem sabe se eu tenho dinheiro pra sustentar a coisa aí. Não tem importância, eu sustento vocês dois. Ah, bom, se o senhor sustenta e ela concorda, pra mim. O senhor mudou, hein? É, bem. Então está resolvido. O casamento será no civil, aqui mesmo na pensão. Dentro de 10 dias. Você é um presente caído do céu, hein? Escuta, você, aquele teu tio milionário, ele está bem de saúde? Está forte que nem uma rocha. Que pena, hein? Pena? Quer dizer, pena porque ele podia estar aqui presente no casamento. Né? Isso é, né? Ô, Clarinha. Vai buscar um vinho do Porto para nós festejarmos esta data. Sim, senhor. No quarto, o alfaiate toma medidas de Aparício. 98. Mede a cintura com a fita métrica. 94. Quer folgado? Sim, senhor. Então, 97. Faça para mim um terno bem bacana, porque é para casamento. Pode deixar comigo. Não é o primeiro terno para casamento que eu faço, não. Ficará elegantíssimo. É, porque o outro que eu comprei lá no Jacó não deu certo, não. Com licença. Olha, teu Cosca, faz forgado isso, mano. O alfaiate mede o tórax e anota as medidas. No quarto das irmãs, Ermengarda coloca alfinetes na saia que Clara usa. Eu não estou acostumada a fazer vestido de noivo. Mas eu acho que este vai ficar bom. É, mas ele pode ser tingido de preto, não pode? Pra quê? Ah, pra quando eu ficar viúva. Ah, sim, pode ser tingido, sim. É, mas em todo caso você perde tempo, sabe? Por quê? O Aparício não vai aguentar até o dia do casamento. E se aguentar? Ah, mas não pode aguentar porque eu não quero ficar casada com ele, ó. Observam Aninha entrar. Oba! Tá ficando bonita, hein, Clarinha? Vai brincar lá fora, vai, Aninha. Posso ir na casa de Dona Elvira? É, vai, mas cuidado quando atravessar a rua. Tá bem. Seu Aparício vai gostar do vestido. Ela sai saltitante e fecha a porta. Por que não desfaz o noivado? Agora eu não posso, já prometi ao papai. A minha única salvação era se o Aparício morresse antes do casamento. Coitado. Por que não apressa a morte dele? Dona Ermengarda? Não é nada demais. É que com a doença ele está com o coração debilitado. E um coração debilitado pode parar, por exemplo, com uma emoção forte. Talvez seja uma boa ideia. Uma emoção forte. Uma emoção forte. Ah, Os homens da pensão entram na sala de jantar. Carlos e o poeta, parceiro de Aparício, carregam Gonçalves. O meu Vasco foi esbulhado. O juiz é um ladrão. Ladrão? Você não viu? Eu vi, todo mundo viu. Você viu também, não viu? Eu não vi, mas vai ver que foi na hora que eu fui comprar pipoca. Quer pipoca? Olha, pipoca, João! Não há direito! Calma! Não há direito! O meu Vasco é o maior, o meu masquinho! Ai! Ai, o meu coração! O que aconteceu, papai? O meu Vasco foi roubado, o juiz é um ladrão! Foi roubado! Casaca! Casaca! Casaca! Casaca! Casaca! A turma me larga! É a turma é da casaca! E você? Eu? Eu o quê? Eu não senti nada no coração? O que eu ia sentir? Eu sou Flamengo! Folhas do calendário de outubro. Dia 3, quarta-feira. Dia 4, quinta-feira. Dia 5, sexta-feira. Clara reza em frente ao oratório. Piedade, para poupar maiores sofrimentos, Aparício. Deixai-o descansar eternamente, antes do nosso casamento. Folhas do calendário se sobrepõem até dia 9, terça-feira. Gonçalves reza em frente ao oratório. Mais um pouquinho e resista até o casamento. Não é por interesse que eu peço esse favor, mas uma herançazinha não faz mal a ninguém. Não custa nada deixar o Aparício morrer só depois do casamento, não é? Folhas do calendário, dia 10, quarta-feira, dia 11, quinta-feira, dia 12, sexta-feira. Coitado, será que ele resiste? Já fazem 15 dias, é capaz de não passar de hoje. Ainda não morreu? Que Deus o proteja. Mais um pouquinho e acerto esta acumulada. No quarto, foco no calendário marcando dia 13, sábado. Aninha observa Aparício ajeitar a gravata. O senhor ainda vai trazer aquele cheiro de jardim zoológico para mim adivinhar? Não, eu acho que não. Agora eu tenho que andar... É muito cheiroso. Passa perfume por cima do terno. E a sua irmã, tá contente comigo? Não, ela tem chorado tanto. É? Mas vai ver que é de contentamento. Bom, nesse caso todo mundo está contente. Todo mundo? Por quê? Porque tem uma porção de gente chorando. Dona Emendada, Dona Inesita, até o senhor Otamir e o papai. É? Eu não sabia que tinha tantos amigos assim. Na fachada da pensão, Gonçalves abre o portão e dois homens entram carregando dois vasos de flores. Entram na sala de jantar. O poeta mostra onde devem deixar os vasos. Os pensionistas decoram o local para o casamento. Gonçalves paga os dois homens e eles saem. Vamos ver se está tudo em ordem. Está tudo em ordem. Não vai beber, hein? Ora. Vem um entregador entrar carregando uma coroa de flores. Ai, o meu azeite! Os dois se aproximam do entregador. Olham a fita presa à coroa. Adeus, manequim. Adeus, manequinho. Manequinho? Aqui não tem manequinho nenhum. Ah, não é para aqui. Isso é engano. Não está vendo que isso aqui é um casamento? O enterro não é agora, é depois. Onde é que eu ponho? Onde é que eu ponho? Ponha-se na rua. Estapeia um entregador que sai apressado com a coroa. No quarto, Ermengarda ajuda Clara a pôr o vestido de noiva. Coitado. Se ele soubesse que ia morrer, era capaz de morrer mais depressa ainda, só do susto. Isso mesmo, não é melhor contar tudo para ele agora? Oh, tenha mais um pouco de coração, Clara, que pelo menos ele morra em paz. Eu não sei o que é, mas eu já estou ficando com pena dele. Na sala de jantar. Que tristeza, até já confundiram com o enterro. Coitado do Aparício. Mal sabe ele que tem tão pouco tempo de vida. Ao falecido Aparício. Hein? Ao Aparício. Toma uma dose de bebida. Na clínica do zoológico, o diretor segura uma ampola com sangue. Tem certeza? Absoluta. O macaco morreu de uma leucemia aguda. Como é que o primeiro exame de sangue do bicho não acusou nada? Quer saber de uma coisa? O sangue bom não era do macaco. Não? Então... Exatamente. E só agora eu percebi o meu erro. O sangue bom era do Aparício. Ele não tem nada. Tem mais saúde do que nós dois juntos. Mas que mancada. Como é que o senhor foi fazer uma coisa dessa? Eu fiz o exame de um pensando que era do outro. E o Aparício casa hoje. E todo mundo pensa que ele vai morrer. Precisamos avisar. Largue tudo isso aí e venha comigo. Eles saem apressados. Na pensão, os convidados aguardam o início da cerimônia. A maior parte das pessoas usa preto e chora, secando as lágrimas com lenços. Carlos os encara e bebe. O juiz vira-se para um dos pensionistas. Mas ele não sabe realmente de nada? Não, seu doutor. Coitado. Por isso o casamento está sendo feito aqui. Não sabemos se ele aguenta. Aí vem ele. Segurando um guarda-chuva, Aparício entra junto com o poeta. O que é isso? Esse jovem. Mas aqui... O poeta pega o guarda-chuva e o deixa de lado. Aparício vê os convidados chorando. Ele franze a testa e olha para o poeta. O pessoal está com uma cara esquisita. O que aconteceu? Nada, é emoção do momento. Isso aqui não parece casamento, parece velório. Inesita chora, levando o lenço até o rosto. Artemiro, aqui tem Jacutinga. É muita choradeira junta. Será que morreu alguém? Ainda não. O quê? Bem, eu quero dizer, não morreu ninguém, não. Vamos. Esse negócio não tá me cheirando bom, hein? O poeta Altamiro leva Aparício até o juiz. Pega na mão do juiz e se inclina. Que isso? Ele não é padre? Juiz? Ah, de futebol, né? Todos viram-se e olham para o alto da escada. Sorrindo, Aninha desce na frente. Atrás vem Clara vestida de noiva, de braço dado com o pai. Todos observam sérios. Clara aproxima-se de Aparício e se dão as mãos. Ismael e Braga entram na pensão. Senhor Aparício, boa morte. É por sua livre e espontânea vontade que vai desposar a senhorita Clara Gonçalves aqui presente. E não é para querer. Senhorita Clara Gonçalves, é por sua livre e espontânea vontade que vai desposar o senhor Aparício, boa morte, aqui presente. Ismael aproxima-se de Gonçalves e cochicha no ouvido dele. Mas, senhorita Clara Gonçalves, é por sua livre e espontânea vontade... Um momento! Gonçalves cochicha no ouvido da filha. É verdade, papai. Na batata. Sorrindo, ela o abraça. Senhorita, mais respeito. Afinal, isso aqui é uma cerimônia muito séria. Ah, pois não vai haver mais cerimônia nenhuma. Não. Aparício observa Clara se afastar subindo a escada. Aninha segue a irmã. Que bonito papel. Pensando que você ia morrer e afinal você não vai morrer coisa nenhuma. Eu morrer? Sim, bancando aqui o agonizantezinho para receber tratamento especial. Mas francamente eu não tô coisando. Você é um vigarista. Eu sou vigarista? Não. O que esse animal tá falando aí? O que é isso? Você nem pra morrer serve. Isso mesmo, rua com ele. Fingido. Que não morre de uma vez. Fora. Pode procurar outra casa pra morar, hein? Porque na casa deste animal, você não mora mais. Cavalo. Impostor! Impostor! Saia desta casa! E já vai tarde! Sim! Vigarista! Vigarista! Rua! É isso mesmo! Vigarista! Vigarista! Na sala de jantar vazia, foco no topo do bolo dos noivinhos caídos na mesa. Aparício olha ao redor. Abre a palma da mão e encara as alianças. Fecha o punho. Altamiro se aproxima. Coloca a mão sobre o ombro de Aparício. Sério, Aparício olha para as alianças e as joga no chão. Elas caem aos pés de Inesita, que se agacha e as pega. Ela se levanta sorridente. Aparício a olha com leve sorriso. Eles trocam olhares. Com um grande sorriso, Inesita se aproxima. Aparício olha para Altamiro. Não é só você que vai sair dessa espiluca, não. Nós também vamos. Aparício olha para Inesita e sorri. Homem que leve o diabo. Sobem a escada. Dia, no jardim zoológico, Aparício alimenta a girafa com folhas. Você precisava ver que gente. Essas cobras aqui do jardim são os anjinhos perto lá do seu Gonçalves, da dona Emengarda e lá do seu Carlos. Você sabe que eles todos queriam ver a minha caveira? Quer dizer, minha caveira não, queriam ver o meu enterro. Atenção, servidor Aparício Boa Morte. Compareça com urgência à portaria geral. Carregando o ancinho, Aparício se afasta da girafa. Na portaria geral, Aparício franze a testa ao ver Gonçalves, Ermengarda e Gastão sorridentes ao lado de um homem de óculos. Como vai essa bizarria? Eles se aproximam e o homem de óculos observa. Olá! Nunca pensei que você levasse a gente a sério. Por que é que você mudou-se da pensão? Eu estava brincando. É, nós sempre gostamos muito do senhor. Não é, Gastão? É, sim. Claro! Olha, minha filha está arrependida e quer pedir desculpas a você. O homem de óculos se aproxima. Ai, é mesmo? Ia me esquecendo. Esse senhor aqui é advogado e esteve à sua procura na pensão. Fizemos questão de trazê-lo até aqui, hein? Esteja à vontade, doutor. Gonçalves e os pensionistas se afastam. Senhor Aparício, boa morte. Uhum. O advogado leva até o canto. Eu tenho o ingrato dever de comunicar-lhe o falecimento, a semana passada, de seu tio, o coronel Feliciano. Morreu, hein? Morreu. Coitado. Era miserável. É mesmo, é mesmo. É, isto é, eu estou aqui para regularizar a questão do testamento. Como o senhor sabe, toda a fortuna de seu tio Feliciano é sua. Meu tio só não foi miserável na morte. Hein? Quanto é que sobrou para mim? Bem, entre imóveis e dinheiro nos bancos, deve ir mais ou menos a uns 33 milhões de cruzeiros, mais ou menos. Tá bom, né? Aqui tem meu cartão. Cartão? Dinheiro você não tem. Infelizmente estou pouco prevenido. Em todo caso... Abre a maleta e retira um maço de dinheiro. 100 mil cruzeiros chega? Já dá um conserto, né? Ah, certamente. Sorrindo, Aparício acena para o trio. Gonçalves se aproxima de braços abertos e Aparício se esquiva. Eles encaram o caipira e Gonçalves joga o chapéu no chão. Aparício aproxima-se de Inesita e pega a lancheira com ela. Ostenta o dinheiro para o trio e abraça Inesita. O trio franze a testa com raiva. Ermengarda e Gonçalves cruzam os braços. Abraçados, Aparício e Inesita se afastam andando por entre as palmeiras do zoológico. Fim.